Taiban e gravata. Cheguei na calçada do Zé Bezerra Barra. Tô sabendo já que a passarada acordou pro cheixo que eu apliquei por Lajais. E na surdina surrupiei a mesa com a passeva gata do Pangum. Quem foi que te mandou mijar? Saiu, perdeu, papai sentou e na sequência baganhou. Raspei pela esquina com doutor, virei um burrinho num bar. Drible no carrão, pedi um samba de Noel e na mesinha engabelei pastel, churrasco, engasgasgou. Um gole da gelada, dois e três desentalou. De gravata, raibã e peruca, chegou na mutuque, logo a patoca viu Manel. Caloteiro liso de primeira linha, chega tropeçando barruada de agavis. Sentou com o travequinho, entornou, quase caiu. Nem viu que o copo era um cinzeiro e que no beijo havia pelo. Levantou, pousou no bar e se queixou a cochilar. Tragou o querosene da cuica numa dose de lascar. Jorrou fogo das vetas, batizou de cheruba. Passou a mão, se sacudiu com as espinhas do cará. Um litro de água quente deram pra ele melhorar. O samba não morrerá, em subúrbio socorreu, meu bem. Um velho enfermo que a burguesia se esqueceu. Quem anda lá sabe que o canto encanta a alma do bar, que esconde contos que acabei de contar. Raibã e peruca, chegou na mutuque, logo a patota viu Manel. Caloteiro liso de primeira linha, chega tropeçando, barruada gaga. Sentou contra a vequinha, entornou, quase caiu. Nem viu que o copo era o cinzeiro e que no beijo havia pelo. Levantou, pousou no bar e se queixou a cochilar. Tragou o querosene da cuica numa dose de lascar. Jorrou fogo das fitas, batizou de cheruba. Passou a mão, se sacudiu com as espinhas do cara. Um litro de água quente deram pra ele melhorar. De peruca, raibã e gravata, cheguei na calçada do Zé Bezerra Bar. Tô sabendo já que a passarada acordou pros cheixos que eu apliquei por Lajais. E na surdina surrupiei a mesa com a serva gata do Panguá. Quem foi que te mandou mijar? Saiu, perdeu, papai sentou e na sequência barganhou. Raspei pela esquina, contornei, virei um burrinho no bar. Um drible no carlão, pedi um samba de Noel e na mesa engabelei, bastou churrasco, engasgasgou. Um gole da gelada, dois e três desentalou. O samba não morrerá, em subúrbio socorreu, meu bem. Um velho enfermo que a burguesia se esqueceu. Quem anda lá sabe que o canto encanta a alma do bar, que esconde contos que acabei de contar.